para 4 horas e 9 minutos, como eu havia prometido antes do intervalo, antes do repórter CBN. Estou tendo a grata satisfação de receber aqui a Mapê Carneiro, poetisa e escritora aqui em Foz do Iguaçu, também o Guto Rezende, o Guto lá do estúdio Virtuose, né, recebendo aqui um CD nas mãos aqui da Rola Bola no Pé, né. A Mapê, o nome, então, falei, puxa vida, então quer dizer que não é o seu nome, é um apelido, é Maria da Penha Beatriz Carneiro, né, aí me contando, né, não, realmente. Beiris. Maria da Penha Beiris Carneiro. É verdade, né, Maria Penha? Maria da Penha Beiris Carneiro. E aí, quando ela teve uma fase que resolveu lidar com cerâmica para colocar tudo esse nome, realmente ficaria diferente, né? Na literatura. Isso. E na literatura também ia ficar difícil aí. Academia de Letras, né? E aí era um apelido que já vinha de casa, uma P? Sim. Pegou bem, né? Curtinho, assim. É verdade. Complicado, né? Primeiro lugar, boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui. Um imenso prazer falar sobre vocês, esse trabalho. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Mas esse trabalho seu aqui, o Bola Rola no Pé, ele está sendo. Você começou a produzir ele em 2010. Né? Foi na Copa passada, não? Olha, eu, na verdade, como eu tenho um teclado, né? Tive algumas aulinhas de teclado. Eu segurei, eu fiz a letra e fiz a melodia, não é? A melodia e tal, segurei. Mas não produzi. Este ano, motivada, quer dizer, né? Pelo uma reportagem do Filipão. Eu disse, certo. Hoje, né? Porque ele estava conclamando a torcida brasileira e tal. Eu disse, agora. E tinha o Guto. Né? Vou fazer a minha parte. Aí disse, agora vou sair. Como é que surge essa inspiração, Mapê, para fazer? Porque geralmente, assim, o futebol, né, tem-se aquela coisa assim que mulher não é chegada no futebol, que mulher não entende, quanto mais para fazer música voltada à torcida com motivo futebolesco. Eu sou contra, porque eu gosto muito de futebol. Se bem que as mulheres estão aderindo. É agora, verdade, né? A gente gosta, eu procuro me inteirar, gosto muito de futebol, né, sou uma torcedora do meu Colorado, uma torcedora fanática, acompanho e tal. E como é que surgiu essa inspiração, Mapê, para você fazer esse rola-bola no pé? Bom, eu em 1900, vamos para trás, 1960, eu tive a oportunidade de conhecer a seleção vitoriosa de 58, né? Todos, imagina, né? Nessa época eu tinha 15 para 16 anos, né? Estava jogando, fui jogadora de vôlei. Durante mais ou menos, perto assim de uns 10 anos, cerca de uns 10 anos, num clube da cidade. E daí, com isso, nunca esqueci, independente disso, sou amante de Copa do Mundo, sempre, sempre, sempre. Entendo pouco de futebol, mas as coisas principais eu entendo. Assim, né? O básico, gol, pelo menos, né? O básico eu entendo, E fiquei muito... Então, e o outro motivo disparador, na verdade, foi o texto que li, né? Uhum. Do Filipão e tal. Aí saiu, surgiu isso aí. Esse teu sotaque não engana, né? Já tive algumas informações que você é paraibana, né? Sou paraibana, sangue quente. Né? Sangue bom, né? Da Paraíba, né? Como é que veio parar aqui em Foz do Iguaçu? O meu marido veio trabalhar em Itaipu, né? E daí a gente foi ficando. É o seu guarda-costa, ele já entrou aqui dizendo que era guarda-costa da Mapê, né, seu Carneiro? É verdade. E aí vocês acabaram vindo aqui para Foz do Iguaçu? Exatamente, ficando enraizados, porque aqui os filhos vieram pequenos, mas casaram todos, já somos avós de 6 netos, né? Gente boa do Paraná. Ah, sim. E aí até agora tem esse tempinho para escrever, para colocar, né? Sim, em prática, a veia artística, né? Ah, sim, sim. Guto, isso, como é que foi esse trabalho com a Mapê em estúdio? Nós acabamos nos conhecendo, né? Devido à aproximação do interesse de se fazer um trabalho com a música, de se vestir a música, né? E aí acabou que fizemos uns trabalhos anteriormente, e aí o Mapê e o Carneiro falou, olha, vamos fazer agora essa música da Copa. Falei, tudo bem, vamos lá. E aí nós elaboramos, né, juntamente eu e o William, quer dizer, fizemos a quatro mãos na realidade, né? Elaboramos os arranjos todos, né? Que na realidade o desejo da Mapê era que a música fosse uma marcha. Então nós desenvolvemos a marcha dentro dos parâmetros normais de certo. Uma marchinha, né? Aliás, eu estava lendo a letra aqui, uma letra bem interessante. É, a gente não tem como rodar o CD aqui, mas até para deixar assim, com gostinho para o pessoal. Depois a gente vai dar o endereço para quem quiser ouvir, para quem quiser adquirir o CD, para quem quiser ouvir também o CD, né, Guto? Mapê, dá para o pessoal fazer isso, até para ficar com gostinho. Sim. Eu já tenho o privilégio, né, de ganhar o meu CD aqui. Já falei, brinquei com ele. Eu quero autografado, que isso aqui eu tenho. Relíquia vai ser aí, ó, o CD do centenário aqui de Foz do Iguaçu e também de mais uma aí. De mais uma cópia que a gente, com certeza a gente vai abocanhar, né? Isso aqui vai estar na boca do povo. Todos esperamos, né? Exatamente. Vamos de vez em quando a gente fazer uma chamadinha, rodar isso aqui, porque tem que ficar na boca do povo isso aqui, né? Sim. Agora com a próxima Copa do Brasil. Mapê, você é escritora e poetisa também, né? Também eu estava vendo aqui, eu tenho algumas informações, você tem um repertório aí de 40, não é? Não é novo, músicas, você já tem 40 músicas já, né? Eu tenho algumas, maioria gospel, né? Certo. E outras, eu fiz, por exemplo, para o centenário da minha tia Ana Iberis, que foi uma vanguardista dos anos 20, não é? Ana Iberis, até houve um filme de Tizuki Yamazaki. E Paraíba, música... Mulher Macho, né? É, eu até fui figurante. Estava lá em Pernambuco, certo. Meu marido é pernambucano. E ela, quando soube, disse, não, fique aqui. Aí me vestiram, me levaram para maquiagem, para me transformar numa personagem dos anos 20. E foi super interessante, né? E aí, como eu já tinha, assim, essa veia literária do avô, do pai e dela própria, que foi uma escritora, professora e tal... problemas dos anos 20 e a 1930, né? Que eclodiu aquela coisa toda, foi... E daí eu disse, agora eu vou aproveitar isso, né? Comecei a fazer a minha parte, né? A família inteira, então, vem do pai, já vem de berço isso, nessa veia literária, né? O que te inspira mais, Mapê, para você escrever, para você compor, né? Até as próprias músicas gospel. Uhum. Bom, o que me inspira mais é justamente poder dar andamento a como uma pessoa dessa geração, né? Que teve três pessoas assim que realmente escreviam, né? Escreviam. E isso é uma coisa que... Em qualquer momento isso desperta na gente, né? E é muito gostoso você poder colocar suas memórias, seus problemas, seus conceitos. São muitas memórias, são muitas, né, Mapê? Coisas. Não vamos falar de idade aqui agora, né? Porque, não tem, né, problema. Como somos, né? Somos mulheres, né? Bom, então isso aqui não tem problema, são 70 anos, 70 né, anos de vivência. Olha, eu vou falar para vocês e de vivências que assim, que eu acredito, assim... Passei por elas e sobrevivi. E olha, eu vou falar para vocês agora que estão nos ouvindo e não estão nos vendo, mesmo você que não está nos acompanhando aí pela nossa câmera ao vivo, pelo cbnfoz.com.br, que definitivamente a Mapê não aparenta a idade que tem. A minha produtora, quando entrou aqui, a Angélica, falou assim, olha, Cris, você vai se surpreender, ela não é uma mulher bonita. É verdade. Muito, e senhor não aparenta a idade que tem e tal. Eu falei, puxa, então quero ver ver de perto mesmo, né? Então, olha, o seu carneiro vibrando. Mas, seu carneiro, é uma mulher bem cuidada, fica assim, não é verdade? É verdade, concordando, né? Inclusive, eu quero aproveitar o ensejo. Por favor. Se você me permite, para dar um recado bem sutil assim para os jovens, é bem sutil mesmo, né? É que a sabedoria, eu sempre falo o seguinte, que a grande sabedoria da vida é que os jovens ouçam os mais velhos. Porque os mais velhos acumulam experiências ao longo da vida, tais que pode ajudar muito mais e fazer as pessoas crescerem muito mais rapidamente. Né? Quando eu era jovem, eu era muito rebelde, realmente. Eu não praticava isso. E é engraçado que a gente só aprende depois de velho. Mas são coisas que a maturidade traz para a gente, os anos vividos, né? Depois a gente Exatamente. Começa a perceber também que as coisas que nós fazíamos na juventude, coisa errada, você fica, puxa, mas como é que eu pude fazer Exato. Tal coisa? Como é que... Né? E aí a gente quer sempre passar isso para os mais jovens, eu sempre brinco para os meninos que trabalham, a gente tem uma equipe muito novinha aqui na rádio, os nossos operadores são todos na faixa dos 20 anos, o nosso Guilherme Vanticoff, nosso diretor, o menino novo também, mas todo mundo na luta, são pessoas responsáveis e a gente isso sempre é quer bacana. Trocar experiência, né? Experiência eu acho que é importante. E essa experiência e essa vivência, o interessante é você conseguir colocar no papel tudo isso que você viveu e viu durante essas 7 décadas, Mapê. Tá, então eu estou aproveitando para dizer que vai haver o lançamento de uma coletânea, né? Coletivo, são vários autores, entre eles eu estou com o meu primeiro livro, que é... Pode falar. Não, eu prefiro deixar alguém depois, de vocês irá. Vamos fazer surpresa? Tá, mas olha, então... Bom, mas tem um nome, cobrar. Raias da Alma, então, já que tá, você olha, falou de acumulações, isso. Coisas, né, que a gente só com o tempo vai vendo, vai podendo... Então, você que é jovem aí, escute Edilson aqui. A voz da experiência. É verdade, ele sempre toca experiência. Jovens têm a força, têm o vigor, mas os mais idosos têm a maturidade, a experiência, de, né? Então, mas não deixa de ser, né? Cada um tem o seu. Eu costumo dizer que é por essa razão que os países orientais estão muito à frente de nós, culturalmente. É verdade. Porque os mais jovens ouvem os mais velhos. E aproveitam o seu vigor, né? De jovem. E aí vence mais cedo. A gente vê assim que os orientais, eles querem saber como que os idosos, né, que como uma pessoa com 80 anos, né, lá no Japão, vou citar exemplos bem conhecidos que nós temos aqui no Japão, como que uma pessoa com 80 anos chega ali inteira, com uma pele boa, uma pele bonita. Então, eles querem aprender, querem fazer igual para quando chegarem naquela idade, chegarem com a mesma qualidade de vida, né? Tão bonito quanto. Né? Vou usar a experiência da Mapê também, né? Que quando chegar na cidade, também querem estar inteiraça, assim, linda. E produzir, principalmente, Mapê, produzindo. Né, seu Carneiro, Guto? É isso que é interessante, é a mente continuar trabalhando, a mente continuar produzindo. Sim, eu divido quanto assim. Quanto mais exercício, melhor. Claro. Classifico assim, a idade fisiológica, né? A biológica e a espiritual. Então, se você conseguir fazer com isso um bom equilíbrio, você consegue, a não ser que você tenha a fatalidade de, né, de, por alguma coisa, mas por você, porque o cérebro está tudo aqui, é só você saber unir as coisinhas e fazer, né? Eu acho que a idade, por exemplo, 70, mas eu não, já vou para 71 já, e não tenho, digamos assim, coisas que eu tenha ficado muito presa àquilo e que aquilo tenha me ferido. Tive, mas eu já cicatrizei. Porque você não esquece, a memória fica, mas você pode substituir. Vai colocando, né? Tipo assim, e aí você tem aqui um copo, metade de alguma coisa tóxica, aí você mais água, você enche, de repente, aquilo tornou-se tão... Né? Preenche com outras coisas, né? Exato, né? Mas é isso. Guto, como é que é trabalhar com uma pessoa assim? Imagino que... É enriquecedor, né? Porque eu gosto de ver uma pessoa falando. Nós conversamos muito, né, Guto? Nós conversamos bastante, trocamos muitas ideias, né? Eu já não estou tão novinho assim também, então a gente gosta de ouvir essas ideias bem elaboradas, né? As coisas bem equilibradas. E eu também, igualmente a ela, fui desportista, joguei na Seleção Brasileira de Vôlei. Né, na época do Bernard, Jornada nas Estrelas, eu estava lá no Fluminense treinando com eles. Na realidade, eu mais treinei, porque depois eu fui para a Alemanha. Né? Nossa, e nós hoje aqui muito privilegiados que somos, né, de ter aí uns 2 jogadores de vôlei, né, o Guto aí hoje enveredando pela... Hoje não, algum tempo já enveredando pelo mundo da música. Então, de uma certa forma, os dois ligados ao esporte e voltados agora para o mundo das artes. Eu assim, abracei a música por opção mesmo, porque eu sou formado em mecânica e trabalhei na Nuclebras, um projeto nuclear brasileiro, né, trabalhei 20 anos. Depois abandonei tudo para ser músico e hoje estou vivendo da música. Realmente não me arrependo, realmente foi uma coisa muito boa para mim, não tanto financeiramente, mas para o meu ego, para o meu coração, isso tem sido muito bom. Né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer realmente, produzir música, gosta e faz de cantar. Muito bem. De canta cantar, muito de bem, vários idiomas. Isso é interessante. Eu canto em 6 idiomas. Olha, em 6 idiomas. Que idiomas são esses, Guto? Português, naturalmente, né? Italiano, quer dizer, assim, pela quantidade de músicas, né? Primeiro português, depois inglês, canto muitas músicas em inglês, depois italiano, francês, alemão e espanhol. Puxa, que bacana. Até falo alemão também com certa fluência, né? É, isso então, vai render uma outra entrevista, de falar única, exclusivamente sobre o trabalho lá, né? Do Guto à frente do estúdio, Virtuose, e também a escola de música. A escola, né, de Guto? Música, exatamente. Vocês têm um trabalho muito bacana, né, Mapeia, que eles fazem com a escola Virtuose. Já pude ter oportunidade de ver alguns concertos de cordas. Uhum. Acho que é uns 2 anos atrás eu pude participar. Inclusive, até não bacana. Querendo desmerecer ninguém, mas no meu conceito como músico já há 48 anos e cantor, já estive cantando no Rio de Janeiro, por exemplo, eu cantei em todas as escolas de samba do Rio, sem cantar samba. Uhum. Em festas que as escolas fazem para angariar dinheiro para o carnaval. Qual é o estilo que você gosta mais? Eu gosto mais de jazz. Gosto da boa música. Eu gosto da boa música. A música que realmente traz coisa boa para o coração. Uhum. Isso é muito gratificante de ouvir, porque em tempos de beijinho no ombro, em tempos de popozudas e afins, a gente sabe, a gente que tem gente que gosta de boa música, né? Respeitando sempre o gosto de cada um, mas ainda assim sabemos que em tempos de pouca criatividade, a gente sabe que tem gente que gosta de música de jazz, de blues. Exatamente. Né? Então bem... Então eu me sinto muito privilegiado por trabalhar com o William. Porque eu considero, sem desmerecer os outros, evidentemente, eu considero o William um dos melhores músicos do estado do Paraná. O conhecimento que aquele camarada tem é uma coisa absurda. Uhum. Assim, ele te fala de uma música e te conta a história daquela música. Né? O que a música tem feito no mundo em termos de mudanças, em termos de alterações, uhum. em termos de acrescentar coisas para pessoas ou até tirar coisas das pessoas. Quer dizer, muitas vezes nós não damos importância para a música, mas só para pensar um pouquinho, uhum. vamos imaginar a vida sem música. Seria impossível. Possível? Impossível. Está dentro da gente, foi você que me falou. É verdade. E você sabe que outro dia eu ouvi alguém colocando aí numa rede social, e seria maravilhoso se todas as crianças pudessem crescer num ambiente com música, num lar com música. Eu lamentei. Meus filhos também, você uhum. procurou isso, então eu admiro bastante. Guto, como é que foi produzir? A gente já falou, o que você me diz? Logicamente, agora eu estou perguntando, você vai falar na frente da compositora mas eu quero ver a tua impressão sobre essa música. Eu sei que vocês misturaram diferentes instrumentos aqui. Tem guitarra, tem guitarra, tem cavaquinho, tem percussão, tem bateria, tem... que é mais violão também. Você fez essa produção musical? Faz a produção, nós vamos idealizando os arranjos, né? Bom, aqui nessa música vamos botar uma bateria assim, uma percussão, tais e tais instrumentos, né? A partir daí nós fazemos a mistura desses instrumentos, damos o tratamento individualmente, uhum. e depois fazemos a montagem, a mixagem da música toda, a masterização e tal, e publicamos, né? E depois de ouvir, porque uma coisa você vê, é escrever, você fazer num teclado ali do seu jeito, depois uma pede ver a música uhum. prontinha e colocar a voz em cima de todos aqueles instrumentos. Sim, é muito, vozes, muito bacana, muito, né? É uma realização, né? É uma realização. Na realidade, o que nós fazemos é uma vestimenta da música. Nós colocamos a roupa nela para que ela produza o efeito nas pessoas, que o efeito que a gente deseja, né? Esse CD vai estar à venda? Como é que as pessoas fazem para adquirir? Como é que tem acesso? Não. É o seguinte, ainda não está resolvida a negócio da Feira do Livro, porque um pré-lançamento da Feira do Livro é que nós estamos querendo que seria agora em maio, ou no máximo em junho, aí isso ficaria... Não, não tem ainda. Não mais. Não, não. Não, é assim, não. É porque ele às vezes vai na Fundação Cultural. Ah, sim, sim. E ele está com algumas informações. É o assessor aqui, pessoal. Obrigada, amor, porque não me deixa dizer uma bobagem, né? É verdade. Mas estará incluído no livro. No seu? Certo. As pessoas compram. Vou deixar o CD do livro. Sem custo, o CD. Será um brinde. Eu quero que o povo cante. Né? Porque tem uma onda aí muito negativa, que entristece e tal. E a gente vê que essa orquestração negativa, para as pessoas eu não sou assim, eu não seguro, eu filtro, digo, isso eu não quero. Senão vai me criar rugas. É verdade, é por isso que ela tem essa pele linda, né? essa carinha maravilhosa de menina ainda, aos 70 anos de idade. E até o fato de oferecer como brinde agregado ao livro, é uma coisa interessante, porque hoje em dia nós temos a visível impressão de que cada dia que passa o CD se torna menos viável a que seja vendido. Sim. Por causa da internet, quer dizer, as pessoas pegam aquela música, já reproduzem na internet, por algum motivo ali e tal, já vai passando de um para outro, pronto, não tem mais como vender esse produto. Sim. Né? Mas a gente vende a imagem, vende uma outra coisa, né? Isso é maravilhoso. Olha, a gente teria aqui assunto para conversar, o programa inteiro, né? Mas vou deixar o gostinho do CD para quando você lançar o livro. Quero lembrar que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br. Você vai ter esses e outros detalhes, porque se quiser reprisar o vídeo, nossa conversa gostosa com a Mapê e com o Guto Rezende. Obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado. A gente agradece com o livro, sucesso lá com a Virtuose. Um grande abraço para o William. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Seu Carneiro, obrigado também pela presença. Muito obrigado. Agora, 4h30 em Foz do Iguaçu, pausa para o repórter CBN.